nesses preparativos reencarnatórios, né, que nós temos. Já foi falado, mas a gente vai sempre retomando o mesmo assunto. Qual é a necessidade da reencarnação? Por que nós temos que reencarnar? É. Então, nós quando criados, isso há muito tempo atrás, nós viemos num processo de depuração, de aperfeiçoamento, de evolução espiritual. E a reencarnação na matéria, aqui, nesse plano, com esses corpos que nós temos, ele sim atende a essa necessidade que nós temos, então, de aperfeiçoamento. Além dessa necessidade de aperfeiçoamento, nós temos também, nós trazemos em cada reencarnação as nossas expiações. Nós viemos novamente para um corpo físico porque precisamos nos aperfeiçoar. Mas também trazemos conosco as nossas dívidas que contraímos no passado. Então, em cada encarnação, nós temos como objetivo primordial essa recuperação do que nós fizemos e essa evolução. Se a gente conseguisse, numa encarnação, vamos dizer nessa que nós estamos, zerar o que a gente tem para trás, imaginamos então como é que seria a próxima. A gente chegaria no plano espiritual, num outro patamar, prontos para assumirmos então uma outra dimensão reencarnatória. A gente vai falar disso mais adiante. E aí a gente pergunta, mas então, quantas reencarnações são necessárias para que o espírito consiga, então, essa evolução que a gente fala, esse aperfeiçoamento? Na verdade, a gente pensa, ah, isso não tem limite. Isso não tem um número. Não, realmente não tem um número. Mas ela é limitada. E o limite quem dá somos nós mesmos. Ao ponto em que a gente consegue... O espírito se encontre limpo de todas as impurezas. É o limite reencarnatório. Quando a gente conseguir isso, a gente não precisa mais tomar um corpo físico e voltar num plano como esse que a gente está. Então, sim, ela tem um limite. E o limite quem dá somos nós, através, então, do esforço, da vontade que a gente empreende nessa oportunidade que a gente está tendo. O processo reencarnatório, como um todo, ele é bastante planejado e ele segue uma disciplina bastante rígida. Por quê? Porque não tem. A diferença do plano espiritual para esse plano terrestre que a gente vive é bastante grande. A gente tenta, às vezes, aqui, ter uma organização semelhante à que a gente tem lá. A gente traz essa lembrança e tenta formar. Só que por todas as mazelas que a gente passa aqui, por todas as imperfeições que a gente ainda traz, a gente não consegue ter esse nível de organização. Então a gente às vezes não consegue imaginar como é essa organização do outro lado. E ela é muito mais complexa e muito mais disciplinada do que aquilo que a gente conhece aqui, de qualquer coisa que a gente conhece aqui. Uma reencarnação nossa, individual, falando, ela se processa num longo espaço de tempo. Não chegamos lá desencarnados e já retornamos imediatamente. Esse processo leva muitos anos. Porque, imaginemos, já foi falado que nada é por acaso, que tudo existe dentro de uma organização. Se aqueles que são os nossos pais foram previamente escolhidos e acordados para isso, e são os pais que nós necessitamos, e que eles nos necessitavam como filhos, quanto tempo antes eles vieram e quanto tempo antes foi feita o processo reencarnatório deles? Além deles, começa o nosso processo também. Então isso demanda um longo período. E nesse longo período é que vão sendo feitos então todos os ajustes, vão sendo feitas as escolhas necessárias para que dentro dessa oportunidade que a gente está tendo, a gente consiga ter realmente os desafios necessários e os encontros que a gente precisa com aqueles com os quais nós temos ainda algum laço necessário de desinosar, vamos dizer assim. Então, nesse planejamento feito há bastante tempo, como foi dito antes, nós temos, dependendo do nosso, da nossa escala evolutiva, vamos dizer que temos uma escala de evolução, onde aqui é o mais evoluído e aqui é o menos evoluído, dentro da nossa, do nosso planeta. Senão fica muito grande essa escala. Dentro dessa escala, aonde a gente se situa, ela vai ser proporcional à oportunidade de escolhas que a gente vai ter. Quando a gente vem para cá, dependendo dessa nossa, desse nosso grau evolutivo, a gente pode ou não fazer algumas escolhas. Escolhas do tipo, quais provas a gente vai querer enfrentar para, de repente, ter a oportunidade de, através delas, andar mais rápido nessa escalada evolutiva. Quais atributos físicos a gente vai trazer. Só que a gente fala isso e a gente sabe que uma grande maioria dos espíritos encarnados hoje acabam não tendo essas oportunidades. Talvez nós aqui não tenhamos, ou tenhamos uma parte delas. Como eu disse, depende do nosso grau evolutivo, depende das necessidades que nós temos, porque nós podemos pedir alguma coisa e aquilo que nós pedimos não está de acordo com aquilo que nós precisamos. Como foi falado, um planejamento, uma organização bastante rígida e bastante estudada não seria de acordo. Quando a gente lê até em livros aqui, a gente percebe que os espíritos mais evoluídos, eles tentam, eles pedem nas provas dele o afastamento de duas coisas principalmente, não apenas essas duas, mas principalmente duas, que é beleza física e riqueza material. Porque são dois talentos, poderíamos dizer assim, que são facilmente pontos de perdição para nós. Nós vivemos num mundo onde essas duas coisas, elas estão bastante, elas são contadas num grau bastante amplo, são bem valorizadas. Então, se nós temos um propósito, de repente, de resgate, de trabalho, de buscas de algumas coisas, esses atributos, eles acabam nos minando algumas resistências. E se não estamos ainda bem estruturados nesse propósito, eles podem acabar sendo mais prejudiciais para nós do que seriam ao nosso favor. Se a gente pegar alguns exemplos que passaram na nossa humanidade de espíritos evoluídos, a gente vai perceber que eles não tinham talvez nenhuma dessas duas, nenhum desses dois atributos, que torna mais fácil então essa jornada deles. Dentro dessas categorias de espíritos onde nós nos encontramos, existem os espíritos inferiores e espíritos medianos e espíritos superiores. Os inferiores, normalmente, eles não têm essa oportunidade de escolha de nenhum tipo ou de opinião sobre a reencarnação deles. O processo reencarnatório se dá de forma automática e estudada, então, por aqueles que organizam isso no plano espiritual. Os medianos já têm uma liberdade um pouco maior e um poder de escolha também um pouco maior. E os espíritos da categoria superiores, eles já então conseguem sim moldar a encarnação deles nesses atributos que foi falado. E normalmente o que, que eles escolhem nisso tudo, normalmente, dependendo do trabalho, é a saúde física, saúde do corpo, para que tenham então capacidade de desempenhar as tarefas às quais eles estão se propondo a virem aqui, né? Então, são necessários. Não que aqueles que vêm, às vezes, com pouca saúde, também não tenham esse grau de escolha. Muitas vezes, nós sabedores, lá do outro lado, daquilo que nós já passamos aqui, a gente opta por vir com algum grau de deficiência ou alguma dificuldade física, para que isso seja mais um motivo de superação nessa oportunidade que a gente está tendo. Então, é bastante complexo esse processo reencarnatório e a gente às vezes ouve de forma meio que comum tentar descrever algo que está acontecendo como uma coisa taxativa. Na verdade, como foi dito, é individual. Todo esse processo ele é tratado de forma individual dentro da necessidade que cada um tem na sua jornada ao longo do tempo. E dentro desse processo todo, a gente entrando um pouco numa área até, que é a área da ciência, onde ela sempre nos conta que lá na concepção entre o óvulo e o espermatozoide, daqueles milhares de espermatozoides que são jogados, apenas um consegue fecundar o óvulo. E nos foi dito que aquele que consegue é aquele que era o mais qualificado. Que aquela escolha natural, ela se dá porque aquele ali era de melhor qualidade. E o que a gente vê no estudo espiritual é que, na verdade, não é que ele é o mais qualificado, é apenas uma diferenciação de terminologia, vamos dizer assim. Existe uma necessidade, uma atração magnética, e aquele que é necessário, que traz com ele os atributos necessários para aquela reencarnação, é que vai conseguir fazer essa fecundação. Então, não é um processo aleatório, e muito menos um processo de uma seleção natural. É sim uma seleção natural, mas é uma seleção natural direcionada. Então a gente percebe que tudo aquilo que a gente traz, a gente sabe, mas a gente precisa relembrar, tudo aquilo que a gente traz como características, elas são sim estudadas e são colocadas minuciosamente, porque são as características necessárias que nós precisamos para o desempenho dessas nossas atividades no momento que a gente vem para esse plano. Então, o estudo, ele começa lá no plano espiritual, logo que nós, muitas vezes, desencarnamos, já começa essa preparação, dependendo do nosso grau também, e até o momento da concepção está sendo tratado o nosso processo reencarnatório. Só termina realmente quando é acoplado realmente. Fala aqui também, isso aqui é uma matéria da revista Reformadora, agora de março desse ano, que fala sobre esse processo todo. E ele cita, inclusive, aqui várias referências de livros que nós temos aqui na nossa biblioteca, para quem tiver interesse. Não são livros que tratam apenas disso, mas eles também tratam disso. Vários livros de André Luiz, quem viu, inclusive, o filme O Nosso Lar, ele passa por alguns processos de entendimento de como foi e como seriam as reencarnações. Existem departamentos nas colônias espirituais que tratam apenas disso. Então, são fontes para a gente poder buscar informações, inclusive, mais aprofundadas do que essas que a gente está passando aqui. Para a gente realmente ir entendendo esse processo todo. Existem algumas reencarnações que são chamadas de reencarnações especiais. Até foi falado alguma coisa antes, no sentido de que, ali quando eu falei das categorias de espíritos inferiores, que eles não têm as opções de escolhas para essa reencarnação, muitas vezes não têm essas opções porque estão há tanto tempo na espiritualidade sem fazer esse processo de ir e voltar nos corpos físicos, que eles vão perdendo a forma do corpo espiritual. E aí precisam, então, de algumas tentativas de reencarnação para poderem readquirir novamente esse molde físico que nós temos todos até hoje. Então, são chamadas algumas de reencarnações especiais por causa desse processo. Muitas vezes são tentadas várias tentativas de ir tomando forma até que realmente reencarnam, e muitas vezes ainda vem em processos de corpos físicos com bastantes problemas. Não que todos que nascem com problemas se enquadram nisso aqui, mas muitos são por essa necessidade. Então, para a gente entender que nessa justiça divina, nessa lei universal em que busca a harmonia de tudo, ela não tem como fazer mágica. Não pode fazer de uma hora para outra transformar as coisas. Elas precisam de um tempo para ir se acostumando, para ir se moldando novamente. Assim como nós, né? Nós não saímos fazendo as coisas sem aprender a fazê-las primeiramente. Nós precisamos de um processo mais ou menos rápido, de acordo com as nossas habilidades. E para encerrar, até aqui ele tem uma frase de um dos livros de André Luiz, em que ele fala sobre a existência humana. Ela não é um ato acidental, aquilo que a gente fala, né, de que nada acontece por acaso. E que pelo plano da ordem divina, a justiça exerce o seu ministério todos os dias, obedecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida a cada um segundo suas obras. Então, que a gente possa refletir, né, sobre a nossa situação, sobre as nossas dificuldades que temos, não apenas físicas, mas principalmente as morais, que são as principais. É isso que nós temos que combater todo dia, as más tendências que afloram em nós. Esse é o nosso ponto. E como foi dito ainda no outro dia, grande parte dos problemas que nós enfrentamos nessa vida são causados nesta vida. Não é tudo karma, karma, que a gente tem a mania de jogar tudo numa culpa num passado. Na verdade, são acontecimentos causados nessa própria existência. Então, a gente tendo consciência disso, a gente tendo sobre a nossa vida um poder de decisão e de escolha todos os dias, a gente minimiza esses problemas. E a gente consegue daí, como eu disse antes, tentar ir zerando esse passado, esses débitos que nós temos, para que a gente tenha, numa futura reencarnação, oportunidade de fazer algumas escolhas. Temos sim os resgates dessa, e com boa vontade, com o conhecimento da necessidade que são, é que nós partimos para esse tipo de ideia, ok?